continuare a formare il però tu da ancora il gruppo nostro e sei verso Johnny. Thank you.

5-4-3-0-8. Deixa eu chamar o controle 208, a zona 2-5-4. Azul 9254, decola para o Nova. Azul 9254, está falando do Cláudio, fica via para o Corona Alfa. Azul 180. Fazendo 80, via para o Alfa, Azul 9254. Direto em SAP. situação do seu destinado para mais um ano do voo 060. Para 2 3 anos. vista para 2000, na chegada, por lugar final do LFC, pistão 0, o pistão 0, no ônibus, como foi lugar. Tráfego, 12 horas, 14000, no Noroeste, Papal 31, passando 6 no centro, Vila Parana, 05. 979, chame o centro de 3.5, até a 95 do final 1. direita na Zona Norte. transporte em voo de alerta, chama de 5125, sinal 750, canal 2628. Tá 9138, quanto tempo hoje? Bom. 3, Otana 9138. Obrigado, Luiz. Quanto produção? 4. 9, obrigado. Sim, eu acho que é bom, bravo, né, pô? Pode, bom, obrigado. Então, já direto para o médico, estamos mantendo o voo 010. Passarei 2224, a medicação e a unidade de 224 para o pensamento, sob a pressão combustível 3050 limite, a grade de carro 190 do Lindo. 5, eu estou mantendo 2070, procurei 224. Na 3060. 2243 milhas, a oeste do Verão Sábado. Sobre essa justa, que tem que estar no 2023, ele fala que não. Mantenha 2050 para usar direto de fato. Faz a posição de fato. Se o 50 consegue, restrição de velocidade na posição de fato. Passando e mantendo de voo 070, seguindo para 2509. 6224, Para o direito, 3-0-7-5,